Quando eu nasci, um anjo torto gritou: é uma menina! Fui ser rosa na vida. Sobre o sangue da vida que escorre entre minhas pernas, disseram pecado. Tanto nos matam, e eu que sou aprisionado. A cada rótulo, uma morte, uma porrada. Primeiro eles me quiseram sei. Depois começaram a me chamar de puta, porrada. De gorda, porrada. De sapatão, porrada. E quando eu fui sensível, então, quando eu usei ser sensível, é louca. À margem, como um rio no contrafluxo.